Pois não, senhor. Ah, eu queria o CD do Distorção Verbal. Distorção Verbal? Sim. Aquele que tem 4 faixas bônus? Esse mesmo. Os 3 moleques que representam Lauro de Freitas? Sim, sim, sim. No cartão ou no dinheiro, senhor? Aceita cheque? Faixa bônus. Sobre cada canção, eu fiz acontecer. Mostrei que foi de coração e me mantive nesse corre. Então, corre que fica parado, cansa. Mantive a minha fé na estrada da esperança. Criança, no olhar de muitos, responsabilidade de fazer o que sabe com estudo e malandragem. Formado em uma escola onde não tem professor, onde é você por você, conversas e aprendizados. R.U.A. Muito respeito, a única palavra que não sou o que tá no meio. É muita gente envolvido na parada. Muitos correm pelo certo e outros nem pega nada. Mas nunca falha, o equilíbrio verdadeiro tá na mente do guerreiro que faz um rap cabreiro. Surpreendi muitos que desacreditou que o rap do careca ia ser bem desprezado. Foi muita dor, meu parceiro. Nunca fui o último, mas minha meta é sua primeira capacidade. É estendida a cada pingo de suor. A cada dia eu me torno bem, bem melhor. Do rodeio que muitos desacreditou. Porra, sempre foi por amor. Não tem mais, fui atrás, bem mais. E o mais foi necessário pra me tornar melhor. Entornei o que muitos desacreditou. Mostrei que essa porra sempre foi por amor. Não tem mais, fui atrás, bem mais. E o mais foi necessário pra me tornar melhor. Muita gente ri, dizendo que não ia dar certo. Que essa parada de rap é zica, fica esperto. Fiquei esperto, esperto até demais. Evolução da minha mente me tornou muito capaz. E demonstrei que não tô para brincadeira. E essa porra aqui é séria e levo para a vida inteira. Só tenho a agradecer a quem apoiou, a quem curtiu e quem desprezou. Simplesmente não ouviu, sentiu. Que o clima é verdadeiro. Entre a composição e o beat é sentimento o tempo inteiro. Versões que são expressas em cada verso. Feed verbos, incentivos e rustido no universo. Certo, vivendo tio, pelo contrário. Escolheu a profissão onde não tem um salário. E a favor da causas intermediárias. Que o mundo só precisa de mais paz entre as quebradas. Então faia, já ilumina as áreas. Que pelos ares transmito musicais pra tocar a alma. Me julgaram de menino, essa é pra tu falador. Pois o moleque que vira homem quando pega no caderno. Entornei o que muitos desacreditou. Mostrei que essa porra sempre foi por amor. Não tem mais, fui atrás, bem mais. E o mais foi necessário pra me tornar melhor. Entornei o que muitos desacreditou. Mostrei que essa porra sempre foi por amor. Não tem mais, fui atrás, bem mais. E o mais foi necessário pra me tornar melhor. Distorção verbal. Pega a visão, onde eu tô agora, tio. Quem desacreditou daquele moleque lá do início? Que pegava o caderno no meio da rua e fazia aquela rima bizarra. A evolução da minha mente me tornou muito capaz. O foco, minha disciplina me trouxe até aqui, então, pai. Malandro junto com o trabalhador. Caminha do lado do justo e nunca do falador.